O sol e o calor das últimas semanas trouxeram tranquilidade para os moradores do Jardim São Luís, região leste de Foz do Iguaçu. Além do tempo, eles receberam também a colaboração, apoio e doações da Secretaria Municipal de Assistência Social. Cerca de 50 famílias foram cadastradas pelo órgão após terem suas casas alagadas depois de uma forte chuva, no dia 13 de janeiro. Os moradores que foram atingidos perderam móveis e alimentos. A Secretaria de Assistência Social recebeu da usina de Itaipu cerca de 100 colchões, que estão sendo repassados às famílias. Já foram feitas duas distribuições e a terceira deve ocorrer esta semana. O alagamento foi causado por problemas no sistema de escoamento de águas pluviais, que necessitam de limpeza, pois continham uma grande quantidade de lixo, que é muitas vezes despejado pelos próprios moradores da região. O loteamento também possui um outro agravante: foi construído em cima de nascentes, por isso, as chances de alagamento a cada chuva são cada vez maiores. O Departamento de Serviços e Manutenção passou as semanas seguintes após a enchente, fazendo a limpeza das galerias. Ciente do problema, o bairro localizado no Rio Três Pinheiros, a prefeitura construiu no ano passado uma outra galeria, mas na última chuva não foi suficiente para escoar toda a água. Estudos estão sendo feitos e existe a possibilidade da construção de mais galerias para aliviar o problema das famílias que moram no bairro. Marjorie Colombari para a CBN Foz.